Qual controle, por favor, você? 03, controle 11935. 1935, 3197, obrigado. Douglas 9705, vem da Quebec 2, para Galeão. Boa noite. Boa noite, Buenos Aires 05, Galeão, tem 360 já aprovado, Quebec confere, pronto, cópia. Pronto, cópia. Buenos Aires 05, autorizado para Serra Brava, Golfo Lima, via para Novembro 857 até Moussu, nível de voo 360, pista em uso 10. Primeira curva à direita, saída da EL, após a EL voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle 119.35, transponder 5034, voo no 705. 360 para a Serra da Porto Lima, depois Novembro 87, após Porto, decolando 110, primeira curva à direita, saída EL, após Leda, após Irumi. 119.35, após transponder 5034. 5034, gotejamento correto, Golo 705, portão 2, chame pronto para o pushback, acionamento. Ok, antes de formar com o obrigado, Golo 705. Como estimador, Golo 1099, pushback, acionamento, no 10. Portão 10, aprovado, puxa, acionamento, Golo 099, sem táxi. Autorizado, chamar, tá, 099. 0099, nós estamos com 75 a bordo, 2 horas e 50, alternando o Galeão. Copiado, 0250 Galeão, por gentileza confirme 075 a bordo, é isso? 175. 175 a bordo, copiado. O Golo 099 tem táxi aprovado via parte principal e Índia, vê o ponto de espera pistando 0, ajuste no 019, no ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, o no 099 tem um bom voo. Parte o Índia, quando pronto, ponto de espera, vai chamar a torre 0295, obrigado, mostra a parte. Salvador, muito boa noite, gol 1099, ponto de espera da 10 Falca. 1099, muito boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1110 graus com 79. Alinhar e decolar, gol 1099. 099, decolar zona 6, controle 11935. 1935, gol 099. Falador do 905, do 2, do pushback. Autorizado, chame para o táxi do 1705. É tomar para o táxi, descendo do 1705. Zero 2 2. Portugal 022, Salvador to Lisboa, flight level 390, standing by your T clearance. Copy, flight level 390, standing by. Just for us to proceed with our preparation, could you tell us what SID to expect? Portugal 022, expect Momo departure and gear beach transition. Copy. Momo, gear beach. Muito obrigado. Douglas 9705, pronto para o táxi com 179, 179 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia, alternando com o fim, pronto para o táxi. E 30, 179, confins, segundo 705, táxi aprovado à direita até o ponto de espera pista no zero, ajuste no 09, no ponto de espera quando pronto, eu chamei torre 1 no noite, decimal 95, no 705, tem um bom voo. Ponto de espera no 895, centro 1099, teve táxi até o ponto de espera no 0, bom trabalho, senhor. Oito meia meia, tem livre pouso, fiscal 10, vento 179. Livre pouso, não, 10, gol 1866. Portugal, did it do that? Portugal 022, just coordinated with the city center and with the approach control. Your departure is going to be now Momo departure. After Momo, you fly direct to cargo position, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, uniform position, and then you fly direct to position, Covery, Kilo, Oscar, Vitor, Romeo, India position. Copy, our departure will be Momo, and after Momo, direct Cogpo, and then direct Covery, Air Portugal, 022. Respect is correct, Portugal 022 on gate 11, just 1 minute, 4-4, your copy, Portugal 022. I didn't copy the last message. Are you ready to copy now, sir? Yes, I'm ready to copy now. Portugal 022, you're clear to Lima, Papatango, via Upper Zulu 4-4, until Mike Sierra Sierra, then Upper November 866. Until Magno position. After Magno position, you cleared according to flight plan route. After takeoff runway 10, left turn. On Momo departure, Mike Oscar departure. Then Cogbu position, Kilo Oscar Grove, Golf Bravo uniform position. Then Covery position, Kilo Oscar Vitor Romeo India position. Frequency also departure 119.35. Squawk 5045, report Portugal 022. Portugal 022, clear to Lima Papa Papatango, via Upper Zulu 44, then Mike Sierra Terra, then Upper November 866 to position Magno, then via platform route. Departure will be runway 10, left turn on Momo departure, Covery, departure frequency 119.35 and squawk 5045, Portugal 022. 5045, your read back is correct, Portugal 022. On stand 11, call me ready for push and start. I will call it for push and start, Portugal 022, thank you. No 866, no solo 25, livre à direita, 1-2, 1-1. No 866. Boa noite, 1-8-66, táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 1-8-66. 705, livre decolagem 10, vento uma centena, 79. Livre decolagem 10, bom, 05, decolou os 28, controle 11935. 1935, bom trabalho. Mike Alpha, boa noite. Off Mike Alpha, processo final do ano 7, reporte no través do heliponto da RMA. Pará. Alfa tem livre pouso, pista 197, vento uma centena com 8 nós. Livre pouso com Frank Alfa. Tower 1190 Pacifico 3 on the localized runway 10. Aeropost 3, continue approaching, stand by, clear to land. We can see approach 0 Pacifico 3. Aqui é Alfa no solo aos 40, prossegue pátio 5, acessará a frequência livre. Airbus retreat, clear to landing runway 10, wind 100 degrees, 07 knots. Clear to land runway 10, pátio retreat, thank you. Papa 083 on ground at 44, turn your right and contact the ground 121.1. 121.1, Europa 084, 082, bye bye. Ground 18 Europa 083, vacating runway. Continue Europa 083, clear taxi via Alpha Hotel Taxi Juliet. Alpha Hotel Taxiway Juliet, Europa 083. 022, it's over the ground. Go ahead. Please confirm to me, sir, are you ready for push to start? Negative, sir, negative. Okay, thank you. What do you got? Europa 083, you clear taxi via Alpha and Juliet to stand 10, Europa 083. Alpha and Juliet, stand number 10, Europa 083. Thank you. No solo 47, livre direita, 1-2-1-1. Direita 3858, boa noite, autorizado Alfa Juliette, portão 02. Boa noite, Alfa Juliette, 02. Gonçalo, confirma para o portão 350, o portão era 1 ou 2? Portão 02, senhor. Ah, 02, né? Alô, sempre 850. Estamos só acionando as motores para três possíveis contatos. Presente. Alô, sempre 3850. O pessoal está chamando a gente para o Uno. Mas agora na posição que a gente tem que prosseguir para o 2, ok? É, senhor, a princípio a Infraero acabou de mudar agora também o seu portão para o 01. Na posição que estamos, estamos impossibilitados, né? Presidente, então por gentileza, siga a orientação do pessoal de solo. Obrigado. Salvador, Portugal, 022, requesting pushback and start, stand 1-1. Gate 1-1, gate 11, you're clear for push and start to Portugal 022, call me ready for taxi. Please call pushback and start, gate 1-1, call you for taxi, Portugal 022. Tive aproximação, guarda na autorização de pouso 6310. Guarda a autorização de pouso 6310. Zero com oito, Lipo.